3305 é o solo? Localizador visual com a 10, né? 2012. Cinema 2012, completa a aproximação, torre na noite, mas... 1895, obrigado, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite, 6212, Del Chané. Estabilizado, visual com a 10. Boa noite, 6212, avistado, reporte com trem checado, 90 graus, 109, 6212. Reportará, 90 com meia, o vento, 6212. É, 90 com uma dezena. 90 com uma dezena. Externo, baixado e travado, 6212. 6212, livre pouso no 090 graus com 109, 6212. Livre pouso na 1090 com 10, 6212, obrigado. Restrições da posição ETAP, desça para 2.000 pés, QNH1 na 01. E TAN 3172, reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista na 0. TAN 3178, livre das restrições, descendo para 2.000, vai reportar estabilizado X-Ray 3178, graças a Deus. 6212, solo 51, libera direita, chama solo em 1219. Direita 219, 6212, obrigado, boa noite. Boa. Corrono, bom Natal. Também. Boa noite, Oxa, né? 6212, livrou na sua escuta. Boa noite, Oxa, 6212, Tarsina Alfa e Juliette para o portão 09. Alfa, Juliette para o 09, 6212. Tá 3178, aproximando com os localizadores. Tá 3178, compreende a aproximação final e a torre é 18 desse momento. Momento 1895, 3178. Control 019, central, Bago Fisca, 21011, Cleaner, ILS, Fire Force established. I confirm, clear down to 2 down, feet 1211, and clear for approach, Portugal 019. Lucy again, Portugal 019, please. Portugal 019, read that correct. Okay, Portugal 019. Passando ainda oceano, abaixado travado, 3178, me check. Livre pouso, 90 graus, 8 nós, 3178, pista no zero, livre pouso. Sente, autorizado pouso no zero, 3178. Establish localizer 12 Portugal, zero 019. Portugal 019, Tower 118, decimal 95. Change 11895, Portugal 019, please. Salvador, boa noite, Portugal 019, full established on S10. Boa noite, Portugal 019, continue approach, runway 10, wind is 080 degrees, 10 knots, Portugal 019, wait runway vacated. Continue approach, Portugal 019. Tan 3178, solo 59, libere a direita, chame solo 1219. Liberando a direita, 1219. Salvador, boa noite, TAN 3178, livrou, tá na Alfa, não sei se você... Boa noite, TAN 3178, táxi na Alfa e Juliette para o portão 05. Alfa, Juliette, portão 05, 3178. Zero degrees, 109, clear to runway 10, Portugal 019. Cleveland, runway 12, any get down and clear, and Portugal 019. noite. O total 9908. Querendo 320 Guarulhos, está ciente da Alfa para autorização? Boa noite, total 9908. Está autorizado para Guarulhos, nível de voo 320, Flapper Whisky 50. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida inicialmente é a Dael, em seguida direto para as posições Leda e Eudes. O transponder é 5446 e o controle em 119.80. Cotejo. Nosso plano é previsto para uniforme Zulu 10, até Bride, depois uniforme Zulu 16, Belo Horizonte, direto Trivi. Poderia verificar, por favor? Nós temos uma change que foi emitida aí na sala IES. Ok, eu vou checar com o Recife qual a rota que eles têm lá e já chamo o senhor novamente, ok? Muito obrigado. Portugal 09, ground at 02. Vacate and annoy the first to right and ground control, watch 09er. 09 and first right, Portugal. 09, obrigado, man. Nada, baixo. Solo Salvador, Westerner 6224, pronto para ataque, POB 98, autonomia de 1h45, alternando Salvador. 98, 1h45, Salvador, tá livre o táxi, à direita, no ponto de espera, chame a torre em 1895. Tem uma boa, uma boa noite, Westerner 6224. Táxi à direita, ponto de espera, torre 1895, obrigado, bom trabalho, Westerner 6224. Down, good night, Portugal, 019. Boa noite, Air Portugal 019, taxi approved via Alpha and Juliet to Stand 11. Juliet 11, obrigado, né? O total 9908, não escuta? Prossiga. Só confirmando então, a rota, o Recife tem a rota mesma que o senhor. Novamente a cópia então é para Guarulhos, autorizado, nível 320, pela APA Zulu 16. Até Belo Horizonte, após direto para a posição Trivi e direto para Poços de Caldas. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na Dael, após direto para as posições Leda e Bride, onde já intercepta Upper Zulu 16. O transponder permanece 5446, o controle em 119.8. Quanto é isso? Autorizado 320 Salvador. Vai na Upper Zulu 16. Direto PH, depois posição Trivi. Decola pista 10 com curva direita na subida da El. Depois Leda, após Leda, direto Brito. 5446. Transponde 198 é o controle. Total 9908. Muito obrigado. 9908, correto o cotejamento. Só confirmando o destino é Guarulhos. Chame para o acionamento no pátio 3. Cliente, para Guarulhos. Estamos prontos para o pushback acionamento. Pode ficar. Autorizado então o posicionamento no pátio de carga, chame para o táxi, o altímetro no 011, informação vigente Alfa. Ciente da Alfa, chamarei para o táxi, total 9908. Na 3152, boa noite, autorizada a chega da Mari, desça e mantenha o nível 050. 050, 3152, autoridade Guaitá. Firma autorizada da presente por Editápia. Itápia na próxima, 3152. Puxa, 6224, decolou 06, chame controle em 1198, boa noite. Grato, até a próxima, 6224. Até a próxima. Oi, 6224, boa noite. Contato radar na decolagem, perfil Pucas. Suba e mantenha o nível 190. 190 na perfil Puca Aracaju. Salvador, boa noite, é o Dan Mike Yankee Bravo. Dan Mike Yankee Bravo, prossiga. O Mike Yankee Bravo está no gate 2, solicita autorização de reboque para o pátio 3, posição 8. Aguarde um instante para iniciar o reboque, Mike Yankee Bravo. Não, aguardo. Total 9908 está pronto para o táxi. 3 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Galeão. Total 9908. 3 a bordo, Galeão, qual é a autonomia? 3 horas e 40. 3 e 40, ok. Livre o táxi via pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da Uno 0. Ajustado 1011, quando pronto, a torre em 1895. Tenha uma boa noite, total. 1011. De Alfa, chama Torre 11895, total 9908. Controle de Salvador, é o 3600 Alfa, passa 1700 para o 60. Controle de 600, boa noite, contato radar. Autorizado a chegada da Mari, desça e mantenha o nível 060 da presente, ruína por hoje de TAP. 060 por hoje de TAP, 3600. Salvador, é o total 9908, está na ponte, espera pronto, Tarsila 10. 9908, autorizado a alinhar e decolar, deu 10, vento 80 graus, 10 nós, total 9908. A linha e decola, total 9908. Minha 224, vai ter zonação, concentre-se. Na 6224, chame Recife, na frequência 12685. Bravo, 2025. Mike, Yank Bravo, na escuta do solo. Mike, Yank Bravo, na escuta. Autorizado iniciar o reboque aí na posição 2 do pátio principal até a posição 8 do pátio 3. Na minha escuta constante, reporte ao tempo do reboque. Afirmativo, autorizado e manter escuta constante, grato. Boa noite, acione identificação autorizada e chega da Mari, desce e mantenha nível 070. Autorizada da presente pro EDITAP. Então 3152, desça para 2 mil pés, autorizado LS X-Ray, pista no zero, reporta estabilizado, ajuste por favor do 1-0 no 1. No 0-1-1 agora, 2 mil pés, reportará estabilizado 3152 atrás. Plan 3600 sem restrições, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 1. Comi 11, 3 mil pés, livre das restrições, para 3600. Azul 4107 sem restrições, desça para 4 mil pés, ajuste em Salvador no 0 no 1. Azul 2011, mantendo aí 310. Gente, velocidade a critério. Em 1198, boa noite. Salvador, boa noite, total 9908. Total 9908, boa noite, contato radar, decolagem, saída da EO, nível 320. Direto para o 320, podemos aprovar a letra? Autorizado. 624, controle. Estabilizando o curso do localizador 3152, ATAM. 3152, com palete final, chame torre em 1895. 1895, tem a volta, 3152. Então 3600, desça para 2000 pés, o ajuste permanece, autorizado LS X-Ray, pistão 0, reporte estabilizado. 2000 pés, 1011, autorizado LS para 3600. Cheque trem de pouso, vento 80 graus, 109, 3152. Baixado, travado, que serializado. Tem livre pouso, pistão 0, tá 3152, 80 graus, 109. Ciente, livre pouso, 910, 3152, da TAM. 3152, solo os 22, libere a direita, chame solo em 1219. Liberando a direita, 219. Tá, o localizador, 3600. 3600, complete canal, chame torre em 1895. 1895, obrigado, boa noite. Boa. Azul 4107, desça para 2000 pés, ajuste permanece, 3AB LS X-ray da pista 10, reporte estabilizado no localizador. Para 2000, reporte estabilizado no localizador X-ray. Total 998, com Recife agora em 1251. Total 9908, Recife 1251, uma boa noite. Direita 3600, passando Simbra, baixado, checado. Guineia 00, chega para a gente de pouso, vento 80 graus com 10 nós, tem pouso autorizado na 10, 3600. Autorizado pouso na 10, trem baixado, checado. Livre pouso na 0. Obrigado, autorizado pouso. No localizador, o 4107. Azul 4107, complete final, chame torre 11895. 1895, obrigado, boa noite. Boa. Guineia 00, solo 27. Libere a direita, solo 1219. Direita, 1219, obrigado. Salvador, boa noite. Azul 4107, estabilizado sinal da X-ray. 4107, boa noite, continue aproximação no 090 graus com 09, formarei pista livre 4107. Nós aproximação 4107. 3600. 3600, boa noite. Taxi via Alfa e Juliette para o portão 04. Alfa e Juliette 04, 3600. Patrona 07, chega atrás de pouso, autorizado, pouso no 090 graus, 109. Baixo e travado, livre pouso no 0417. Do 4107 no solo aos 31, libere direita, chame solo 1219. Direita, solo 219, 4107, boa noite. Boa. 30 pela Aper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda. Subida Puca, transição Caju. O transponder agora é o 5461 e o controle opera em 198. Corteja. Eu tenho 3305 autorizado Recife, 330, preso Whisky 58, coluna 0, curva esquerda, Puca Caju 546 no transponder, 198, controle Salvador. Correto, está 3305, chame para o acionamento no pátio 3. Está pronto para o posto de acionamento, está 3305. Está 3305, aguarde apenas um minuto, após o táxi de uma aeronave azul, a sua cauda será autorizada, ok? Aguarde, aguarde um instante para o posto. Guardando a sua escuta, tá 3305. Salvador, boa noite, 4107, está na Alfa, na sua escuta. Boa noite, Azul 4107, táxi aprovado via Alfa, Juliette, pátio 3, posição 01 do pátio 3. Alfa, Juliette, pátio 3, posição 01, 4107. Correto, chame para o acionamento, ou, perdão, 4107, por gentileza agilize o táxi na medida possível. Opa, tá agilizando, tá atento que o tanto aguardando a gente. Delta 3305, então só confirmando, coordene com a equipe de solo após o táxi do Embraer da Azul. A sua retaguarda está livre, puxa, chama para o táxi. Vai chamar para o táxi da 3305 após a passagem do Embraer da Azul. Obrigado. Ana 258, boa noite. Atrasado chega da Mari, da presente Uena por hoje, TAP, descendo para 5 mil pés. Mari, boa noite. Ana 258, manda o número da aproximação. Número 1. Copa 3305, acionado para o táxi. Uno 33 a bordo, Recife, Natal 440. 33 Natal 440, tá livre o táxi via pátio 1 Indy Alpha, no ponto de espera chame a torre 1895, tenha uma boa noite, tá? 3305. Fica autorizado o táxi em frente Alpha, ponto de espera torre 1895, obrigado. Só confirmando a autonomia agora é de 4 horas e 5, do TAN 3305. Ok, 4 horas e 5, ok. Boa noite, assinando a identificação, autorizada a chegada bom, FIA, desça e mantenha 3 mil pés sem restrições, ajuste em Salvador no 091. Na 258, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, pista no 0, ajuste em Salvador no 091. Posso estabilizar? 2000, autorizado LS, muito estabilizado, 628. 3305. Tá, 3305, decolada aos 43, chama agora o controle em 119.8, boa noite. 119.8, obrigado, boa noite, bom serviço. Boa noite. Na decolagem, saída pouca, nível 330. Saída pouca, nível 330, tá 3305. Bom, Júlio de Salvador, boa na minha 01. Boa noite. Acione a identificação autorizada chega da Mari, desça para 4 mil pés sem restrições. Ajuste na 019. 4 mil pés sem restrições chega da Mari, na 019, gol no 606. O nome é 06, 3 horas do presente, projetado. Presente projetado.